réfléchis. Sucesso! Essa canção é linda. E linda, e só você me fascina. Te desejo e muito além do prazer. Vista e meu futuro em teu corpo. E me ama e como eu amo você. E vem fazer diferente. O que mais me faz, faz parte de mim. Essa canção, não sei se eu canto ou se eu choro. Ô, música linda, velho. E vem conquistar meu mundo. Não dividir o que é seu. Mil beijos de amor e muitos lençóis. Só eu e você. E linda, e conte a mim teus segredos. E pro meu sonho, indica quem é você. E livre, e nunca mais tenha medo. E pois quem ama, e tudo pode vencer. E vem fazer diferente. O que mais ninguém faz, faz parte de mim. Me invento outra vez. E vem conquistar meu mundo. Não dividir o que é seu. Mil beijos de amor e muitos lençóis. E só eu e você. Sucesso! Italo França. E vem fazer diferente. O que mais ninguém faz, faz parte de mim. Me invento outra vez. E vem conquistar meu mundo. Não dividir o que é seu. Mil beijos de amor e muitos lençóis. Só eu e você. E linda, e conte a mim teu segredo. E pro meu sonho, e diga quem é você. E livre, e nunca mais tenha medo. E pois quem ama, e tudo pode vencer. E linda, e só você me fascina. E te desejo, e muito além do prazer. E vista, e meu futuro em teu corpo. E me ama, e como... Rodê, Italo França.